jogando planos no amanhã, vendo você chegar trazendo histórias sem valor, muitas loucuras de nós dois, momentos que lhe faz lembrar. Prefere apagar, mas guarda em recordações que prefere não perder. Mas pretendendo não voltar, momentos que lhe faz lembrar. Prefere apagar, mas guarda em recordações o que prefere não perder. Yeah.